Quando eu morrer e me enterrem na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Embora, ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, Piracema, rios contra vinho, Bel, Biaquim, vamos embora. Morro de bem com a minha terra, cana, caquinha, minha abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim, ô Manuel Miguelinho, vamos embora. Piracema, rios contra vinho, Bel, Biaquim, vamos embora. Quando eu morrer cansado de guerra, morro de bem com a minha terra, cana, caquinha, minha abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim, ó Manuel Miguelinho, vamos embora. Quando eu morrer e me enterre na beira do see.